Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Perto o coração.

espreitar-te bem alto do ar. E só quando quiseres pousar a paixão que te roer, é um amor que vês nascer sem prazo e idade. Para te prender, aconteça o que acontecer. Tudo. vais-te embora, tudo acabou. Canal 2, Antena. De qual eu gosto mais?